Atenção, meninas. É meneito evolução. Segundo meneito style, vem com a cabeça. Aham. Hear it? Oh, yeah. Para empezar, te vengo a cantar. El nuevo meneito que es de Panamá. Adora esa gente, ya que está presente. Pelecha, mamacita, ponte en ambiente. Sorbet.